Olá pessoas, tudo bem? Há três frases que deixam as pessoas chocadas quando são ditas em público. É acabei de roubar as esmolas da igreja. 2. É por acaso até acho que o Donald Trump até daria um bom presidente. E 3. É por acaso eu não vejo futebol. Eu, apesar de nunca ter dito as duas primeiras, eu digo a terceira com alguma frequência. Quem não vês futebol. E a reação é quase sempre a mesma. E o gajo chuta a bola e a bola bem por cima da baliza. E ia morrendo de emoção. Tu viste o jogo? Ah, eu não vejo futebol. É verdade, eu não vejo futebol. Calma, calma, eu não tenho nenhuma doença fatal que me mexe com o cérebro, não é nada disso. Eu não vejo futebol pelo mesmo motivo pelo qual não vejo corridas de minhocas, porque não me atrai. Corridas de minhocas é um desporto, não é? Se não é, devia ser. Mas o problema é que, como o futebol é um desporto que desperta muitas paixões, eu, enquanto homem, quando admito que não vejo futebol, é sempre assim um choque para as pessoas. E quando eu digo que não vejo futebol, as pessoas assumem automaticamente que eu não gosto de futebol, o que está mal. E o Sporting ontem? Grande jogo, não? Qual é a tua equipa? Eu não vejo futebol, não vejo. O Éder aqui, ele não gosta de futebol. Avelá, o que é que tu tens contra as pessoas que gostam de futebol, hein? A minha mãe gosta de futebol, porquê é que não gostas da minha mãe, hein? Reparem, eu não gosto de futebol. Eu não tenho nada contra o futebol. Simplesmente não me interessa. E outra percepção errada que as pessoas geralmente têm é que se eu não vejo futebol é porque eu não gosto de desporto. O que está mal. Dizer que não seguir futebol é não gostar de desporto é o mesmo que dizer que não seguir o preço certo é o mesmo que não gostar de ver televisão. Eu gosto de desporto e é às vezes até pratico desporto. Mas futebol é quem não sigo mesmo nada. No telejornal, quando começa as notícias sobre o futebol, o meu cérebro ele desliga-se automaticamente e começa a pensar logo em outras coisas mais importantes. Tipo... Roland Lopetegui quebrou o silêncio. O antigo treinador do Futebol Clube do Porto disse à RTP que Pinta Costa está a desviar as atenções do mau desempenho da equipa desse museu. É que eu sigo tão pouco futebol que, por exemplo, se eu fosse capturado por um grupo de terroristas e eles me dissessem tipo, diz-me o número de três jogadores de Benfica se não levas um tiro. Eu não sabia dizer, eu estava completamente fedido. Por exemplo, quando estamos numa sala com outro gajo qualquer que não conhecemos muito bem, ou se fala do tempo, ou se fala de futebol. E às vezes é tão chato explicar às pessoas que eu não vejo futebol que, quando eu sei que a conversa vai ser curta, eu nem me dou ao trabalho de dizer que não vejo futebol e deixo-me levar até a conversa morrer. E o nosso Benfica, hein? O Benfica. Aquele Samaris, pá. O gajo, essa jornada foi uma desgraça. O Samaris, puxa. Ele quando fez aquela cena naquele jogo, mano, eu fiquei logo assim, tipo... Estás a falar do passo ao Gaetan, hein? Sim, o passo ao... Eu também fiquei doido com essa cena. E o Ederson? Pá. Esse gajo nunca mais... Ele nunca mais marcou um golo que seja. O Ederson é guarda-redes. Ah, esse Ederson! Eu pensei que estavas a falar daquele outro jogador de Benfica. Qual? O Júnior Minas, que marcou o golo contra o Sporting. Pô, tu nem me falas desse gajo, mano. No último jogo, ele chuta a bola para a frente e em vez... Para concluir, é possível gostar de uma coisa e não seguir porque não se acha interessante. Vá, tchau. Já agora, viram o penalti de Ronaldo na final da Liga dos Campeões? Pô, God da golo!